cotas na minha mão e ela rebolando pra mim. Tira a mão do meu jean, quem? Tiro a mão de my dream, igual jean, igualzinho, ei. Exorcizando meus demônios, mais um gole no gin, igual jean, igualzinho. Na minha cabeça deixa louco igual jean, Sua bunda é da cor do pecado, ei, ei. Tô cometendo, sua boca me deixa chapado, ei, ei, ei. Tô acendendo. Tipo osama escondido em cavernas escuras. Elas são meu esconderijo, dores são dores não frescuras. E esse filme é o que dirijo. 200 cravado, eu contra o ponteiro, pensamento lacrado. Na sombra do morteiro, sentimento travado. De lombro o dia inteiro, sofrimento calado. Então tromba no esquiro. E cês pensando que é só de Niro. Entrando numa fria, Robert De Niro. Fogo nessa porra, obra de Nero. Espera pra ver se eu não viro. Eles na busca da fama, e eu na busca do ouro. A trap que faz o momento e pouco se fode pros outros. Minha banca só contando grana. Meus irmãos são tesouro. Se segue o andamento da firma, se espanta com a altura do topo. Pediram Lorde, veio Noma. Se a trap a lebe é que funciona. O Duque Duque é do caralho. E viu das tracks só inflaciona. A conta os bancos só inflaciona. Meu caixa é um valor que inflaciona. Se pá que eu faltei umas aulas. E até hoje em dia eu só sei fazer soma. E o caixa hoje em dia só faz bling bling bling. E a rua mais cara só quer dar pra quem. A gente trabalha só com din din din. Vai pro porta-mala, se comprou e tá sem. O fã me ligando no Steam, Steam, Steam. Tiro nesses porra aqui fora também. Que tá bom pra eles, não tá bom pra mim. Que subir mais rápido vem como eu quero. Agora eu vivo como eu quero. Tô bem zen sempre, nunca eu me estresso. Se eu tô no game, sei que eu zero. Faço bem feito, sei que eu me expresso. Sou sincero. E eu vejo quanto cês só quer falar. E hoje eu faço em vez de só falar. Vendo de longe, cês vão ficar lá. E se calar, espera pra ver se nós não vai virar. E vai virar, yeah, yeah. Eles na busca da fama, e eu na busca do ouro. A trap que faz o momento e pouco se fode pros outros. Minha banca só contando grana. Meus irmãos são tesouro. Segue o andamento da firma, se espanta com a altura do...